As duas bichinhas vão assistir a um show de paraquedismo. Araújo! Araújo! Nossa, bicha, você conhece aquele paraquedista? Claro que não, gata. Nossa, mas você tá aí chamando ele Araújo, Araújo? Se quem tá no mar é Marujo, quem tá no ar é Araújo, né?